Bandeiras ao vento. Bandeiras ao vento. Pra que lutar? Ver bandeiras ao vento, ver canhões e fardamentos, sangue a jorrar em vias revoluções. Pra que lutar, se essa glória me embriaga no poente se apaga, restos mortais, tristezas nada mais. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os ossos infernais. Querem roubar nossa paz, privá-nos dos mais excelentes. Valores a vida Pra que chorar, se a palavra de Deus consola, e sua vinda não demora, daquele que das trevas já nos libertou. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os ossos infernais. Querem roubar nossa paz, privá-nos dos mais excelentes. Valores da vida, valores da vida.